Seguidores, seguidores e ouvintes do WWE Rules, estamos na segunda edição do podcast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Tomás e comigo Darkon Nightmare. Fala aí, Darkon, se apresenta. E aí, galerinha, mais uma edição do podcast, um pouco diferente, vocês já vão ver porquê. E aí, vamos falar do rating do TNA Impact. Oh, deixa o Nightmare se apresentar, tá, filho. Tô cortando os caras aí. Ah, tem que cortar mesmo. Cortar mesmo, caramba. Tá, fala aí, Nightmare. Aí, galera, Nightmare, estamos aqui no segundo podcast e vamos começar aí. Então tá, então já começamos falando do rei. Hate desse W na quinta foi um fiasco, como muitos perceberam. Alcançou 0,7 de rate, que é o normal, é 1,2, 1,3. O Superstars alcançou 0,8, é o normal D. O Impact alcançou 1,2, que também é o normal. Fala aí, comenta um pouco aí, Nath. Ah, eu achei, com exceção do CW, que deu uma boa baixada por causa do dia da quinta-feira, o resto ficou normal. O Impact costuma ser um crédito, 1,2, 1,3 em rate, e o Superstars também. Aham. E aí, você, Dark? O que você achou do CW na quinta? Ah, eu gostei da CW, eu só não gostei de ter passado na quinta, cara. Foi puta sacanagem, né? Aham. Ó, agora... E foi o dia que a gente gravou, dar um exemplo, ó. Vou dar um exemplo. A SmackDown passa na sexta, certo? Certo. A SmackDown achou gravado na terça. Aham. E os americanos conseguem pra download e pra postar no YouTube antes de passar antes de ser passado na TV. Na quarta e na quinta já consegue. Então, já. Pra mim, esse é um dos motivos de a SmackDown não ter um rating grande. Aham. Aí como a CW passou na que é o, tipo, teve mais um tempo de espaço pra galera conseguir assistir antes, né? É. Pra mim esse foi um dos grandes motivos também da queda do rating na CW. Tá, beleza. Já eu já achei, cara, que foi muito por causa do dia, que o dia em si foi ótimo, porque deve ser da Superstars Impact, cara. É. Apesar da gente não assistir... do dia, né? Aham. Uhum. Apesar que a gente não assistiu o Impact, que a gente tava gravando... Mas foi até que um bom dia, foi uma boa CW. Mas eu estava mais do dia porque o rating ficou assim, tão baixo. É. Agora aí. Agora passando aqui de notícias. O Special Host do Raw. Tá, vamos falar do UFC pra seguir aqui na minha linha cronológica. Então beleza. Então tá. UFC 100 aqui, contou com Brock Lesnar e outros lutadores, tipo Thiago Alves, que é brasileiro também, que perdeu a luta, mas beleza. É, o Brock Lesnar venceu o Frank Mir. E quem viu essa luta aí? Viu, Knight, essa luta? Eu assisti a parte dela, assisti a luta inteira. Mas o que eu vi é que eu vou. E você? O Dark? Ah. Eu sou um grande fã do Brock Lesnar, desde a época que ele saiu da WWE. Essa luta eu vi ela na inteira. Tipo, não foi nenhuma luta, né? Foi mais um treino assim pro Brock Lesnar. Ele desceu uma porrada num cara. Meu, o Brock Lesnar quase matou um cara. Foi tipo um amassapão, assim, sabe? Não sei se alguém viu alguma vez já alguém amassar um pão antes de assar. Foi a mesma coisa, né? Só que saiu sangue. É, e o Lesnar é outra coisa, cara. O Lesnar deve ser um dos caras mais grandes de todos os tempos da WWE, cara. Mais grande é complicado. É. Pai, agora já foi, já tá gravado, vai vender. Tá, agora só falando mais um pouco da UFC. Uhum. Foi o histórico UFC 100, né? É. Foi a vingança, além da de uma grande luta, foi a vingança do Brock Lesnar. Isso não foi aqui. Primeira luta do Brock Lesnar. No MMA, né? Melhor dizendo. É, ele perdeu. Frank. Ele foi tipo uma vingança, né? É. Ô. Dark, tua voz tá saindo picotada, cara. Estranho. Picotada. Tenta arrumar aí, tenta tirar o MSN, que deve ajudar. É, tá bem picotada. Então, Knight, já falando aqui. O Brock Lesnar, eu não gosto dele por quê? Pra mim ele é muito cópia do Bobby Lashley. Ah, eu acho o contrário, cara. Eu gosto de ambos os lutadores, eu acho eles ótimos. Eu não, cara. Eu prefiro o Bob Lashley. Eu acho que os dois são muito parecidos. Eu acho que os dois são muito parecidos, mas não tinha cópia do outro. Ó, uma coisa, cara. Antes de tudo, como tu sabe, numa federação de wrestling sempre precisa ter aquele cara assim, fodão, digamos assim. Uh-huh. Cara fordão, que quebra todo mundo. O Brock Lesnar foi daquela época, né? Aí, como o Brock Lesnar saiu, precisou alguém pra tipo, entrar no lugar, né? E a saída da... É, verdade. E, não, e pra você ver, cara, eles tiveram bastante semelhanças, ó. O, além de os dois terem a sigla BL, né? Bobby Lashley e Brock Lesnar. Uh-huh. Os caras saíram por um dois motivos, não por culpa deles, mas por culpa da federação mesmo. Que nem o Brock Lesnar saiu por quê? Ele queria dar um tempo, o cara tava sem parar, queria tipo duas semanas pra descansar mesmo, né? Porque o lutador fica cansado, né? Por mais que seja uma luta coreografada. O Brock Lesnar saiu por racismo. O Brock Lesnar, Bobby Lashley saiu por. Diz que é por racismo, né? Eu não sei o verdadeiro motivo. Mas você vê, são motivos assim, não querendo desvalorizar assim, mas. Não são aqueles motivos assim, né? É. Mas fez aqui, né? Mas, como lutador assim, vocês preferem o Bobby Lashley ou Brock Lesnar? Brock Lesnar. Brock Lesnar. Tá, eu prefiro o Bobby Lashley, mas 2-1 ganhou. Eu prefiro o Bobby Lashley porque uma das minhas primeiras lutas que eu vi assim, não ao vivo. Foi o Bobby Lashley contra lá um cara que ele jogou na Hell in a Cell, onde ele pulou e estourou. Ah, o do Mag? É, do Mag, isso. Ah, do Steel Cage, né? É, do Steel Cage, né? Então, agora a próxima notícia aqui é do especial Ghost Post do Monday Night Raw, Seth Green, que é um ator, pelo jeito. Aqui foi convidado pelo Vince McMahon para ser o General Manager do Raw da segunda-feira. E o que vocês acham aí que vai acontecer? Eu acho que foi uma surpresa, né? Que todo mundo tá esperando um ex-lutador, tudo, e o cara convidou um ator. Mas acho que vai ser um bom Raw. Acho que comanda bem. Ah, eu gostei. E, por mais que ele seja fã de wrestling, né? Sim. Aham. Ô, Dark, repete aí de novo porque não saiu nada, cara. Minha mãe aqui, ó, tenta bater. Calma aí. Também? É que minha mãe entrou no quarto aqui, então encheu o saco. Ah, tá. É, tipo assim. Você tem que seguir a. Como eu acho que vocês devem saber, ele é. Comediante. Aham. Um ator que faz comédia, faz um filme aqui. Passa na. Não, agora. E tipo, eu prefiro muito mais ele fazendo filme do que comandando a Raw. Não, eu também. Eu acho que ele vai ser espancado na Raw, beleza. Eu acho que o Randy Orton vai aparecer e vai espancar o cara. Ia ser interessante. É. Não, mas eu acho que a gente não tem ideia do que vai acontecer. É, porque como ele não era nem, a gente sabia que tá de aviso. Ele tem uma base, assim. Quando é um cara diferente assim, não tem. Com ele vai ser uma surpresa total o que vai acontecer. É. Ele pode fazer uma que match na Raw como não pode fazer nada. Aí aqui a próxima notícia é com o Jericho e The Miz em Guerra Online. Que aqui eu vou ler a notícia inteira. Vince McMahon anda destornado com os efeitos da crise e outros problemas da WWE. Parecendo estar a perder mão pesada. E a atitude autoritária para com os assalariados. Porra, minha voz tá um bicho. E que com o Jericho. Que com o Jericho e o Demir decidiram que no ringue não era suficiente grande para destilarem o ódio que alimentam um pelo outro e decidiram incitar uma guerra na internet, pelo Twitter. Então, o que vocês acham aí? Dessa guerra. Ah, sinceramente, eu acho que surpresa. O Demis, eu acho que é do jeito que ele é na WWE, mas de real, assim, eu acho que ele tá voando mesmo, sério. Ah, eu achei uma frescura isso aí. Acho que é só, tipo, pra os caras ganharem visita no Twitter, né? É, também. É. Porque agora, como a gente tava comentando aí um pouco antes de começar o podcast, Twitter agora é a modinha, né? Aham. É, eu sigo os dois no Twitter, né? Você não viu o começo de uma field aí, nessa discussão aí? Não tem nem como fazer uma field, cara, porque são de brand diferente, os dois são real. É. Não tem nem como fazer uma field com isso, cara. Foi só uma troca de favores, né? Aham, que arranja uns seguidores que eu te arranjo uns, né? É. Então, continuando do Twitter, o Channel Moore reaparecendo de novo, depois de um tempo fora. Invadiu o Twitter de Matt Hardy. Uma notícia bem legal, né? É, ô. Não, nem por isso, né? Mas. Ah, nem pela invasão do Twitter, mas o que ele fez na invasão, né? Aham. Uhum. Fala aí, Jadar, o que ele fez na invasão. Ah, ele fez alguns comentários assim. Queimaram a cara dele do Matt. Aham. Uhum. Tipo. Deixa eu ver. Deixa eu falar o que ele disse aqui. Falar mais ou menos o que ele disse, né? Tá, se eu tiver, eu falo. Fala aí então, porque eu não peguei a parte certa aqui. Então tá. Aqui tá. Ele Shawn é uma das pessoas mais legais que eu já beijei. Quero dizer, tive com um amigo. Então significa que teve um caso entre os dois? Foi isso? Não, na verdade é só uma zoeirinha, né? Aham, então, vai zoando. Opa, zoar mesmo, né, cara? É. E o Matt Hardy fica com isso aqui, continuando no título, que no blog ficou português. É. O Matt Hardy agora tá puto com o Matt Hardy, com o Shannon Moore, por causa desse incidente aí, que ele não sabia até agora o que tinha acontecido. É, mais uma jogadinha de marketing aí pra ganhar uns seguidores, né? Aham. E pra queimar a cara dos carinhas, né? É. O que você acha disso aí, Nightmare? Ah, eu achei que foi uma sacanagem gigante, né, com o Matt Hardy. O cara invadia, assim, é a mesma coisa que alguém invadia. Usou um monte. Ah, mas é que o Shane Moore e o Matt Hardy são amigos de infância e tal. Isso aí foi só uma brincadeira mesmo. É, cara, sim. Pensa, você tá lá na... Imagina você tá trabalhando. Vai lá um amigo teu e deixa o Orkut. Você não vai zoar, cara. É, se for amigo, amigo, eu zoo, né? Mas se for um cara assim que eu não gosto, eu não vou zoar, né? Tipo, eu não zoo, que se foda, cara. Você é um mau menino. Uhum. Aí aqui, outra notícia, Rei Mistério, mais uma vez desmascarado. Mais um. Acho que o povo já tá cansado de ver a cara do Rei Mistério. É, uma terceira vez, ele foi desmascarado. Uhum. É, como diz, né? Eu trouxe o PT Corico Tutor a 30ª vez. A gente viu a cara do Rei Mistério. Né? É. Ninguém sabe quem é ele, né? Não. Até aí que pega, sabe? Sendo que ele já deu notícia, já. Acho que na própria WWE já tirou a mágica. É. Não, e além disso, né? Ele lutou na WCW. Se não me engano, nos últimos anos da WCW, ele lutou um ano sem a máscara. Aham. Uhum. Depois daquele segmento lá com que ele perdeu a máscara lá pro Kevin Nash. Aham. Uhum. O cara ficou um ano sem a máscara, deu um bom tempo pra todo mundo ver quem é, como é que é a cara do Rei Mistério, né? Aham. Uhum. Então aqui. Mas só mais uma coisa, querendo ou não, é algo bom assim pra você fazer, botar numa field. É, mas eu acho que essa field já tá bem desgastada, cara. Não, assim, não digo assim da field do só do Chris Jericho, digo no geral, assim, né? É um bom apetrecho, assim, pro Rei Mistério colocar nas fios dele. Aham, então, mas aí o Rei Mistério é feudar com quem, cara? Pelo Intercontinental. Ah, agora eu tô sem ideia mesmo, cara. Todo mundo tá sem ideia. Tem alguma ideia, Nike? Você que é o homem das mil ideias? Ah, é claro, obrigado. Homem eu não sei, né? Não, cara, é ele que deu o nome pro podcast, né, cara? Ai, ai. Não, ideia assim agora é tem também. Rei Mistério acho que não tem, assim, no momento ninguém pra saudar pelo Easter. Porque duas coisas, né? Além da galera tá... Tem muita gente já em field. não tem alguém assim que tá livre na altura do Rei Mysterio, né? Não digo assim na altura de tamanho, mas na altura de... É, que na altura de tamanho todo mundo passa ele, né? Não, acho que até o Hornswoggle passa ele agora. É. Só pegar aquela mini leather do Hornswoggle lá, ele já passa. Aham. Então, aqui agora a próxima notícia. Hogan critica a falta de lealdade ao wrestling. Que aqui ele fez algumas críticas aos novos wrestlers. Pra ver, comparando eles ao The Rock e Stone Cold, que não desistiram do wrestling. Enquanto tem uns aí que lutam 3 semanas e já falam que já estão cansados. É. Isso daí, o que você achou disso, Knight? Ah, eu acho que é verdade, porque o Hogan, geralmente, ele se dedicou muito ao wrestling, muitos anos, e o The Rock lutou pouco, tal, tá certo, o The Rock ia seguir a carreira de ator e tal, mas lutou poucos. Eu acho que o Hogan tem toda a razão de criticar. E não direcionado só ao The Rock e Stone Cold, mas muitos wrestlers que desistem por pouco tempo, ficam pouco tempo em atividade. Aham, e aí, Dart, o que você acha dessa crítica do Hogan? Ah, eu apoio e não apoio. Como você porque apoia assim, e não ó, apoia? Ó, deixa eu explicar. Tá, ó, tem o Hulk Hogan, né? Como ele disse ali, 30 anos pro wrestling. Uhum. 30 anos, assim, eu não concordo com 30 anos, cara. Pra mim, o Hogan mesmo, o que ele dedicou mesmo foi só uns 10, porque o resto foi só na maracutá. Porque, ó... Comparando a The Rock. The Rock ficou, tá, acho que se não me engano, 6, 7 anos, né? Uhum. Fez um legado bom e tal. Foi um cara, um bom entertainment. Mas uma coisa que eu odeio no The Rock... Por mais que agora ele tenha seguido pra essa carreira de ator, é a opção dele. Uhum. Ele diz que o passado do wrestling dele foi o... Ele se contradizeu depois no... Ele se contradisse no Hall da Fama. Quando ele induziu o pai dele lá, né? É. Mas ele disse, um tempo antes, que o lado negro da vida dele já havia passado e agora ele tá numa melhor fase, né? E esse lado negro é o... Né? Isso que eu fiquei puto com o The Rock. Então tá, mas... Aí agora se compara. O Hulk Hogan, que nem você falou, 10 anos. No wrestling. Os 18, 20 foi... só... Marolinho. Só aparecendo em alguns hot shows, alguma coisa assim. Do tipo. Não querendo dizer assim, mas eu quis dizer assim, tipo que... O que pra mim que eu vi que ele se dedicou, que foi um lutador mesmo. Verdade, né? Tipo, pra mim foi só pouco tempo, tipo 10 anos, mas o resto foi aquele negócio, né? É, então, mas já pra mim, cara, eu já acho o seguinte, o Hogan, beleza, se for pegar 20 anos da carreira dele, 19,5 ele tava contigo. É. Tá, aí já é um ponto que eu já olho como negativo. Porque o cara... E outra coisa, né? Muito desses títulos que ele ganhou foi naquele jogo sujo, né? Aham. Eu vi uma vez numa estatística lá, de 14 títulos do Hogan, se não me engano, 5, foi ele usou cláusula de contrato pra poder ficar com o título. É, ele falava Você vê como ele não é um jogador limpo, digamos assim. Aham, ele falava o seguinte, ó, agora não vou perder o título, senão a Field vai quebrar. Aí não ficava 3 anos por causa da Field ia quebrar. É... Entendeu? Pô, continua aqui, esse tipo de coisa. Então, né? Já o Stone Cold, eu já pego já o Stone Cold, que eu já vi mais tanto que o The Rock. Stone Cold é diferente, cara. Stone Cold, ele pegava título beleza, tava feliz que não pegava título beleza e continuava. Se foda, o negócio dele era descer a porrada. Aham. Uhum. É, esse é o fator que eu gosto do Stone Cold, né? Ele não era título, era descer a porrada os dois. É. E também lá, aquela cerveja dele lá, o espetáculo dele que ele gostava de fazer era aquilo, cara. Pegar a cerveja dele, estourar lá, e bater, descer a porrada nos outros bêbados, por exemplo. É. Aquele cara, né, um crinqueiro de bar, né? O cara não é aquele cara fortão, mas tem a manha, né? Aham. Uhum. Então aqui vamos pra última notícia, que é o DVD de Tag Team. Que o nome tá Allied Powers, The World Great Tags Martins. Nome bem estranho. Estranho pelo começo, cara. Pra mim, The World Great Tag Teams pra mim tava bom. É, ia ficar bacana. Não, assim, eu acho que vai ser um DVD de comédia. Se você ficar olhando isso, não dá certo. De comédia? Não, se promete. Ah, bom. Não. Promete, entendi. Comédia. Que vai pra... Então, aqui na capa... Só história tal, do tech. É. Aqui na capa tá como destaque de X, que pra mim é uma das melhores tags do mundo, de todos os tempos. Assim, a tag que mais me marcou foi de X, com vários segmentos. Meu, um segmento que eu me lembro bastante é do Spirit Squad. É. Vamos? Deixa eu comentar um pouco agora sobre esse DVD. Comenta. Uma coisa injusta, os Hardy Boys não estarem na capa desse DVD. Ou os Dudley Boys, eu não sei se tipo os Dudley Boys não participarão que... desse DVD, mas eu acho uma sacanagem, acho que... né? Meu, se... E que nem, a respeito da DX, eu não acho que ela foi uma grande tag. Acho que como Stable, o Shawn Michaels e tipo... foram uma das... Mas como tag, eu não vi demais, tipo, grandes lutas de tag, assim, entre Triple H e Shawn Michaels juntos. Então, mas... DX é muito mais pelo stable do que pelo tag mesmo. É. Já, eu acho que pra mim tinha que estar duas tags. Dudley Boys, se não tiver eu vou ficar muito puto com a WWE. E... Dudley Boys aparecem no DVD. Tá. Eles aparecem no DVD. No... É, não sei. Então, e Chris Benoit com o Jericho, cara. Ó... Das tags que eu gostaria que tivesse na capa. Off Doom, que pra mim foi a melhor tag de todos os tempos. Os Hard Boys, que é a tag tipo. Século 21, digo. O 3T, né? Os Dudley Boys. Aham. E Steiner Brothers, né? Que também foi uma grande. Foi uma grande tag, né? É, fora que tem outras tags, Demolition também. É, se for colocar todo mundo aí na capa, também não ia resolver lugar, né? Uhum. Então, mas falando agora, você acha que o Benoit vai estar nesse DVD? Acho que... Não, cara, WWE, depois de... Seria mais por marketing mesmo, né? Mas por lembrar a memória dele, nunca, cara. Não, cara. É, eu acho que ele não aparece. Pelo que eu vi aqui no DVD, ele não aparece mesmo no DVD. Não. Mas se aparecer, eu vou ficar muito feliz, cara. Porque tem uma luta do... É 4 tag TLC. Foi com Jericho e Chris Benoit. Contra The Dudley Boys, contra The Hardy, contra Eddie Christian, cara. Foi no SmackDown. Não, e no SmackDown, né? Pra você ver como que era antes, né? Uh-huh. Uma luta dessa com... Deixa eu ver... Um monte de lutadores, digamos assim, top, né? Aham. E num monte de estilo do... No Smack. Dessa, né? Aham. E que foi no SmackDown, que é totalmente diferente do que é hoje. Isso daí, se fosse hoje, ia colocar na WrestleMania. Agora, só pra mim terminar meu comentário sobre esse DVD de tags, aí eu vi que teve bastante segmentos com a Dirt Sheet, né? Que é o Morrison e o Miz. Uhum. Só que uma coisa, esses segmentos não foram tipo Morrison, foi tipo eles representando, assim, pelo que eu vi ali, eles representando tipo grandes tags, tal, falando sobre grandes tags. Eles foram, digamos assim, os introdutores do vídeo, assim, do vídeo, tá. Do DVD. É, digamos, eles apresentam. É, eles apresentam, né? Aham. Uhum. Você já viu já o DVD já, Dario? Você viu a notícia lá, né? Mostra como é que foi feito o DVD. Mostra quem tá no DVD, tal coisa. Uhum. Aí tem bastante segmento ali mostrando o Miz e Morrison. Mas é mais assim, tipo... Porque eu tô tentando achar... Já representa o DVD. Não sei se já tem, já. Porque a Dada já divulga já a capa, sendo que já tá feito, né? É. Mas aí, quem achar, pode me passar aí que eu quero. Então, vamos para as considerações finais desse podcast muito rápido, só falando de notícias. É. Aí pode fazer tuas considerações, Knight, como convidado aí desse podcast. Não, eu... Que eu era acho. Só pra ser eu e o Dark, só pra ser alguma coisa mais rápida, e você entrou já e já era. Pra ser o nosso guest? Aham. Não, achei que foi bacana, tal, falando de assuntos tal, bem atuais, tudo bem interessante. Acho que o podcast só... Tá. É, Dark, faz aí tuas considerações pra acabar. Boa. Eu, particularmente, criei esse podcast novo aí, né? Deve agradecer pra mim, uh-huh. Verene. É, você que foi... Pessoal, né? Mas, tipo, tem que agradecer a galera aí pela cooperação e tal. Não é muito fácil fazer esses podcasts. Não. Também não é muito fácil ouvir, né? Porque a gente só fala bosta. É, a gente tá madeirando um pouco da boca aqui pra falar palavrão. É, pra não falar muita merda, né? Caralho, porra. Então eu gostaria que vocês ouvissem, comentassem. E perguntar se tá ficando legal essa ideia ainda. Aham. Então agora eu já essa vou... dúvida não... Vou encerrando aqui o podcast. Fazendo minhas considerações. Esse podcast é pra essa primeira edição. Pelo jeito ter a voz do Dark tá meio cortada aqui, mas beleza. Eu edito aqui, vai ficar numa boa. É... Fazendo aqui... Acabando já esse podcast com a música que eu preparei. Que já é do Demolition. Aí, todo mundo dá teu falou aí, pra acabar logo com a música. Falou, negado. Até mais. Fala aí, povo, e vocês beijo. Ficam com o tema de Demolition.